cars. Start your engines! Fala galera do Podcast Wide, sejam todos bem-vindos na edição número 208 do seu, do nosso Podcast Wide. Boa tarde, bom dia, boa noite, você que prefere aí e se adequa ao seu melhor horário para estar nos ouvindo aí, seja caminho para casa, para o trabalho, para faculdade ou até mesmo aí em casa de boa, com os pezão no sofá para cima, seja também indo para casa do amiguinho, da vovó, do titio, qualquer lugar que você for, tá com a sua amiga aí para o shopping, passeando no shopping, no final de tarde aí, só para curtir aí, escutar um pouco de NASCAR, tá pessoal? Então sejam todos bem-vindos. Hoje, Bristol, corrida da Cup no domingo, Action Series acabou ficando para segunda-feira, seria no sábado, ficou para segunda, né? Então vamos falar para vocês como foi aí. Bom, vou começar, claro, pela Action Series, tá pessoal? Antes, quero fazer, chamar a atenção de vocês, tá? Dê um pulo lá no YouTube, Léo Guina Races e Games, tá? Procura meu canal lá, tem lá tudo que eu tô falando pra vocês, vocês conseguem ver lá, não tudo, tá? Mas vocês conseguem, eu faço uma versão diferente, uma versão assim, mais, menor, mais light realmente aí, mas com algumas imagens da corrida pra vocês, tá pessoal? Tem também a versão de áudio que eu também posto lá, comecei a postar a 205, vou postar também, mas claro também tem aí no Spotify, tem no Deezer, todas as edições também para vocês. Pessoal, tem um canal do Léo Guina no Facebook, tá? Além do canal do Podcast Wide e o Instagram, tá? Tem lá o Instagram, lá, canal do Léo Guina no Instagram. É um Instagram novo, tá com poucos seguidores, então pessoal, vamos lá, vamos bombar esse perfil do Instagram e vão encher de seguidores. Vamos falar bastante de NASCAR, pessoal, agora NASCAR e Fórmula 1, eu falo com vocês também no Instagram, beleza? E assim no YouTube também. E também lá na página do Facebook do canal do Léo Guina. E claro, games, tá pessoal? Não esquece que games eu também falo com vocês, games de Fórmula 1 e NASCAR. Bom, vamos falar então de Bristol, vamos falar aí da Action Series por enquanto, tá? Uma corrida que foi muito boa, muito movimentada, eu gostei da corrida também, né? Apesar que a campeã achei um pouquinho melhor, tá? Mas tivemos aí o Justin Allgaier acabou liderando boa parte da corrida aí. O Harrison Burton também fez uma boa corrida, liderou também boas voltas. O Noel Gregson, uma corrida interessante. O Noel Gregson, que ele ficou naquele começo de corrida ali, no top 10, ficou girando por ali e acabou tendo muito bem a corrida, acabou ficando com a vitória, o Noel Gregson, né? Parabéns ao Noel Gregson aí pela sua segunda vitória em 2020. Lembrando que ele venceu o Daytona, tá pessoal? Então a sua segunda vitória na carreira aí, o Noel Gregson. O Noel Gregson, que eu preciso ser bem sincero, quando no começo do ano eu taquei pedra nele, tá? Eu falei que realmente o Noel Gregson não era um grande piloto. As coisas aconteciam pra ele de forma que, talvez, sei lá, o dinheiro que levava as coisas pra acontecer pra ele, porque realmente ele não impressionou em nenhum momento na Truck Series e nas outras categorias que ele passou, tá? E é claro que isso aí pode mudar, afinal de contas, como isso eu também falei, tá? Ele, afinal de contas, ele não pode ter se adaptado à Truck Series, mas pode ter se adaptado muito bem no carro da Action Series, né? Então, a sua segunda vitória em 2020, então parabéns ao Noel Gregson. E parabéns também a todos os outros pilotos que fizeram uma grande corrida. O Chase Briscoe foi o segundo colocado, o Brandon Jones o terceiro, o Harrison Burton, que andou muito bem, também foi o quarto, Matt Snyder foi o quinto, Daniel Ricciardo, Brandon Brown, mais uma vez o Brandon Brown, hein? Com o seu carro lá, pessoal, carro familiar, hein? Mais uma vez o Brandon Brown top 10, Jeremy Clemens também, mais uma coisa interessante, Jeremy Clemens, seu primeiro top 10 na temporada, o Josh Williams também, seu primeiro top 10 na temporada, e o Adrian Mendiga na décima posição também, certo pessoal? O Adrian Mendiga correndo a Cowling Race. Pessoal, o BJ McLaughlin largou lá no finalzão, lá no meio do pelotão lá, né? Foi muito bem também, foi o 11º colocado, e vale ressaltar outros vários nomes que apareceu. Pessoal, foi uma corrida complicada, uma corrida difícil, mas corrida gostosa de se ver. você muda a corrida. É, alguns caras aí que realmente lutam por o título aí, né? Os caras que entram lá na frente, né, buscam resultado, tem problemas? Sim, tem problemas. Marco Anete, Austin Sandy também teve problemas. O Johnny Mechak também teve problemas. O Johnny Mechak não ia fazer muita coisa, mas, né? É, tava num bom time aí pra tentar fazer alguma coisa. Rochester teve um problema. E o Heller Hebbers, ele acabou tendo um problema também, tá? E ele, pessoal, curiosamente, o Kyle Busch tava aí na cabine com o seu irmão, Kurt Busch. Foram os Busch Brothers que estavam na cabine de comentários da corrida em Bristol, segunda-feira, né? Então ele viu aí. Não posso falar que é piloto dele, tá? Nem porque não é a equipe dele que tava correndo e também não tá garantido, né? O Heller Hebbers aí como piloto também da Joe Gibbs. Mas ele viu o cara que ele dá um certo apoio aí fazer algumas coisas erradas, que foi a rodada que ele teve, tá, pessoal? Então, mas enfim, é coisa que acontece, é uma pista pequena. O Tommy Jormais também, mais uma corrida que deu uma pancada aí, né, pessoal? Então, realmente foi uma corrida meio que marcou o acidente. O acidente já logo na primeira volta ali, nas primeiras voltas, que foi o acidente ali do Austin Sendrick e o Marco Anetti, acabou sobrando também pro X-Tai. Infelizmente sobrou alguma quirela para ele. O X-Tai ainda tentou terminar a corrida, mas terminou muito atrás, estava com mais de 40 voltas atrás, né, pessoal? Realmente ele terminou para somar pontos aí, para garimpar dinheiro, porque pensando assim em vitória, em resultado positivo, não tinha mais condições, não, porque estragou totalmente o carro dele. Tá, então foi uma corrida muito boa, corrida bem movimentada, gostei demais. E claro, no finalzinho aí, o Noel Gregson ficou com a vitória. Certo, pessoal? Bom, vamos falar então da Cup para vocês. Quero fazer uma edição rápida para vocês aí, porque eu preciso ajeitar bastante coisa para a semana, tá? Lembrando que o final de semana tá chegando e temos Atlanta com 3 corridas de novo na pista, né? Teremos aí no sábado a Truck Series, depois a Icon Series e no domingo a Cup Series para fechar Atlanta. E no meio de semana que vem, pessoal, temos Marshall, tá? Então vai estar bem legal essa semana aí. Vamos adiantar a fita aí para vocês, que eu quero falar da Cup Series, que foi uma corrida excelente, tá? E mais uma vez a vitória caiu no colo do Keselowski, tá? As coisas se firmou e acabou caindo no colo dele de novo, o Keselowski. Sua segunda vitória na Cup Series 2020, pessoal. Muito interessante. Agora temos aí Denny Hamlin, Joey Logano e Brad Keselowski com 6 vitórias, tá? Uma corrida que começou movimentada demais, muito boa, muita troca de posições. Não tivemos assim nenhum cara que foi realmente o cara que dominou a corrida. Por exemplo, o Denny Hamlin liderou 131 voltas, o Kyle Busch liderou 100 voltas, o Brad Keselowski liderou 115 voltas, foi o cara que acabou vencendo a corrida, o Ryan Blaney liderou 60 voltas. Então foi uma corrida bem diversificada, bem mesclada realmente. Eu gostei muito da corrida, tá, pessoal? Bom, só fazendo aqui um desenho rápido, um resumo rápido de como que foi ali a parte final da corrida. Tivemos ali, né, pessoal, no finalzinho da corrida ali, cerca de 20 voltas para o final, a relargada, onde que estava indo embora lá na frente lá o Denny Hamlin. Denny Hamlin foi embora, tinha uma boa vantagem, cerca de meio segundo aí, com uma pista pequena, meio segundo é bastante coisa, tinha cerca de um meio segundo aí mais ou menos aí, mas ele acabou aí exagerando aí com a troca de posições com o retardatário e tocou no muro. E claro, né, que o Joe Logano, assim como o Chase Elliott, acabou encostando e tomou essa liderança aí realmente do Denny Hamlin. Denny Hamlin acabou rodando, chamou a bandeira amarela, tivemos enfim a bandeira amarela, né? E aí, pessoal, começou a acontecer outras coisas, que foi quando realmente o Chase Elliott dialogando foi lutar pela vitória na última relargada. O que aconteceu? Claro, o Chase Elliott acabou escorregando o seu carro, deixou o carro escorregar um pouco, subiu e acabou pressionando o dialogando e ficou o caminho livre para o Brad Keselowski ficar com a vitória. O Keselowski somou 2 vitórias agora em 2020, né, como eu já havia falado aí. Então parabéns ao Keselowski. E claro, mais uma vez o Chase Elliott ficou aí com a cara de pastel no final da corrida. Mais uma vez ele foi lá brigar um pouquinho, né? O Joe Logano foi de óculos dessa vez. Realmente os dois chegaram, ficaram conversando e ficou só na conversa mesmo. Realmente não teve briga como todos imaginavam que ia ter. Porque o Joe Logano sempre gosta de brigar. O Chase Edge também havia passado por um momento não muito legal lá em Darlington, né? E agora parecia que realmente ia pra porrada, mas não foi, não. Não foi, ficou tudo naquilo lá tranquilo. E ficou por isso mesmo, tá, pessoal? Bom, o Jimmy Johnson, seu primeiro top 5 em 2020, tá, pessoal? Então, parabéns aí, Jimmy Johnson. Enfim, terminou na terceira posição. Perdão, o segundo, pessoal. Las Vegas, ele foi quinto. Então, o Jimmy Johnson terminou na terceira posição e não foi punido, não foi penalizado. Então, para esse aí, tá sólido e confirmado. O Kyle Busch foi o quarto, o Eric Jones foi o quinto. Um grande resultado com o Eric Jones. Austin Dillon, o sexto. Kurt Busch, o sétimo. William Barron, o oitavo. Christopher Bell, o nono. E o Bubba Wallace, um excelente décima posição, fechando o top 10. Tá, pessoal? O Kevin Harvick, Ryan Priest, John Handmechek, Mike McDowell, Ryan Newman, Matt Kenseth, Danny Henry, Daniel Soares, Timmy Hill e Matt Truex Jr., esses foram os 20 primeiros colocados. Pessoal, corrida interessante, corrida muito boa. Quem não assistiu, pode assistir. Assim, procura o VT aí, a parte final da corrida que vale a pena, ou corrida toda, que essa vale a pena, tá? O Chase Elliott venceu os dois primeiros estágios, estágio 1 e 2. Tava com um cara que ele poderia levar a corrida, fazer tipo uma varredura aí na corrida, mas foi muito afoito no finalzinho da corrida ali, com 3 voltas pro final, e acabou realmente terminando a corrida muito, mas muito lá atrás, o Chase Elliott. Então, pessoal, notícias. Por enquanto segue tudo tranquilo, não tem uma notícia, tá? É só aí realmente o campeonato que segue na sua sequência. Final de semana em Atlanta está por vir. Então vamos aguardar na Atlanta. Só repassar para vocês os horários, tá? Mais uma vez. No sábado teremos rodada dupla. A Truck Series mais cedo às 2 da tarde. E no sábado. Na Truck Series às 2 da tarde no sábado. Depois às 5h30 a X-Men Series. E no domingo às 4 horas a Cup Series. Certo, pessoal? E coloca na agenda aí no meio de semana, quarta-feira, meio de semana, né? Teremos aí só a Cup vai correr lá em Martinsville, tá? A Cup às 8 horas da noite lá em Martinsville. Essa corrida aí promete muito. E Martinsville. Estou muito otimista para essa corrida aí. Pessoal, então é isso mesmo, tá? Edição 208 aí bem rapidinho para vocês, sabe? Certo, pessoal? Então eu volto aí. Daqui a pouco já estamos já em pé de colocar tudo em ordem aí. Daqui a pouco vem com a edição mais completa, mais pausada aí para vocês, tá? Para debater bastante coisa com vocês aí no final dos finais de semana que andam acontecendo. Pessoal, um grande abraço, forte abraço, fiquem com Deus e cuide-se bem, pessoal.